dizer não. Pode ser Maria, pode ser João, pode ser carro, pode ser avião. Pode ser saúde, pode ser educação, pode ser porta, pode ser portão. Pode ser amor, pode ser prisão, pode ser drama, pode ser pastelão. Pode ser laranja, pode ser limão, pode ser Bíblia, pode ser Alcorão. Pode ser inverno, pode ser verão, pode ser pé, pode ser mão. Pode ser nevoeiro, pode ser poluição, pode ser samba, pode ser baião. Pode ser São Jorge, pode ser dragão, pode ser circo, pode ser pão. Só não sei porque eu e você não pode não. Eu só não sei porque eu e você não pode não. Pode ser purê, pode ser pirão, pode ser rei, pode ser peão. Pode ser chapéuzinho, pode ser lobão, pode ser raio, pode ser trovão. Pode ser sujeira, pode ser sapão, pode ser seda, pode ser algodão. Pode ser bermuda, pode ser calção, pode ser beijo, pode ser chupão. Pode ser reforma, pode ser revolução, pode ser creme, pode ser loção. Pode ser conselho, pode ser lição, pode ser gato, pode ser cão. Pode ser fila, pode ser procissão, pode ser Eva, pode ser Adão. Pode ser madeira, pode ser carvão, pode ser antes, pode ser então. Só não sei porque eu e você não pode não. Eu só não sei porque eu e você não pode não. Pode ser guitarra, pode ser violão, pode ser brocha, pode ser garanhão. Pode ser trepada, pode ser masturbação, pode ser cama e pode ser chão. Pode ser visita, pode ser invasão, pode ser regra, pode ser exceção. Pode ser tristeza, pode ser preocupação, pode ser Marte, pode ser Plutão. Pode ser xadrez, pode ser gamão, pode ser sério, pode ser gozação. Pode ser solteiro, pode ser sultão, pode ser papo, pode ser discussão. Pode ser progresso, pode ser recessão, pode ser bolsa, pode ser pregão. Pode ser favela, pode ser mansão, pode ser fim, pode ser introdução. Só não sei porque eu e você não pode não. Só não sei porque eu e você não pode não. Pode ser televisão, pode ser cara, pode ser coração. Pode ser mentira, pode ser plantão, pode ser hobby, pode ser profissão. Pode ser país, pode ser nação, pode ser Santos, pode ser Cubatão. Pode ser palpite, pode ser dedução, pode ser cópia, pode ser invenção. Pode ser cagaço, pode ser precaução, pode ser frango, pode ser fazão. Pode ser arroz, pode ser feijão, pode ser juros, pode ser inflação. Pode ser incompetência, pode ser distração, pode ser águia, pode ser gavião. Pode ser mocinho, pode ser vilão, pode ser um, pode ser milhão. Eu só não sei porque eu e você não pode não. Só não sei porque eu e você não pode não. Pode ser solução, pode ser pobre, pode ser barão. Pode ser biriba, pode ser balão, pode ser bela, pode ser canhão. Pode ser anágua, pode ser combinação, pode ser bagre, pode ser salmão. Pode ser geladeira, pode ser fogão, pode ser pai, pode ser patrão. Pode ser acaso, pode ser intenção, pode ser pico, pode ser injeção. Pode ser hotel, pode ser pensão, pode ser arte, pode ser borrão. Pode ser doente, pode ser são, pode ser Ares, pode ser escorpião. Pode ser inteiro, pode ser fração, pode ser tudo, pode ser tão. Só não sei porque eu e você não pode não. pode não.